deixa a mentira deste mundo errante. Volte pra Deus com sinceridade, no coração de um crente fiel. Existe amor, não existe maldade. Às vezes no mundo muito longe vais, procurando a paz em outro lugar. Ser um milionário não é o suficiente, Jesus te dará a paz permanente. Ele prometeu e não falhará. Passamos também como fez Moisés no Monte Sinai, o Senhor falava. Na oração ele percebeu que a glória de Deus em seu rosto brilhava. Levem Jesus no seu coração, mesmo na aflição não terá desgosto. Então verás com os olhos teus a glória de Deus brilhar em seu rosto. Às vezes no mundo muito longe vais, procurando a paz em outro lugar. Ser um milionário não é o suficiente, Jesus te dará a paz permanente. Ele prometeu.